Na tarde da última quinta-feira, dia 13, a Polícia Militar de Gaspar recebeu duas novas viaturas adquiridas através de licitação centralizada do Estado e paga com fundos do convênio municipal de trânsito celebrado entre Polícia Militar e a Prefeitura do município de Gaspar. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar de Gaspar. Major, uma grande notícia para a Polícia Militar a chegada dessas duas viaturas agora? Essas viaturas aí, né? Desde o ano passado, início desse ano, nós adquirimos através de um convênio, né, foi solicitada a compra para a Polícia Militar de Gaspar e acabamos de receber ontem, no final da tarde, o que é uma excelente notícia. A gente precisa renovar a nossa tropa, né, nossas viaturas rodam muito. A Gaspar é uma cidade muito grande, né, então a tropa tem que ser constantemente, a frota, né, tem que ser constantemente renovada para que as viaturas se mantenham em bom estado de funcionamento e possam atender a população e também o policial militar se sentir mais valorizado, né, trabalhando numa viatura boa, uma viatura nova. E dessa forma, então, a gente, além de valorizar o policial, a gente também presta um bom atendimento à população. Comandante, as viaturas já vieram todas pintadas de acordo com as cores da Polícia Militar? Sim, conforme a licitação, ela já vem toda pintada, plotada, vem com giroflex, né, com sistemas de som também, de sirene, vem preparada, inclusive com cela também atrás, né, para transporte de presos. Ela vem toda preparada já para o uso da polícia. Major, a partir dos próximos dias, então, as viaturas já estarão trabalhando, circulando pelo município? Sim, assim que nós conseguimos instalar os rádios de comunicação, que vão ser trocados das viaturas antigas, vão ser baixadas para as viaturas já vão estar de uso da equipe de rádio patrulhamento para atendimento da população. Major, para a comunidade gasparense entender, a Polícia Militar tem um convênio com a Prefeitura para que possa dar um suporte à Guarda Municipal de Trânsito na fiscalização? Sim, na verdade, existe um convênio do Estado com as prefeituras. A grande maioria das prefeituras do Estado possui esse convênio com as suas polícias, onde o dinheiro, uma parte do dinheiro arrecadado através do trânsito, ele é repassado tanto para a Polícia Militar quanto a Polícia Civil também, e esse dinheiro pode ser aplicado para ações do trânsito, inclusive as ações de compras de viaturas, né, já que as viaturas nossas de rádio patrulhas também atuam no trânsito, né, na barreira, nas abordagens, nas atuações quando necessário, nas operações, né, então pode ser utilizado esse dinheiro do convênio para atuação especificamente no trânsito. Major, e que veículos são esses que chegaram para a Polícia Militar? A licitação que venceu, né, foram dois veículos Jeep, né, Renegade, que foi o veículo de menor valor que ganhou a licitação centralizada pelo Estado. Com essas novas viaturas, a Polícia Militar fica muito mais aparelhada, equipada para atender as ocorrências no dia a dia aqui no município. A ideia é sempre essa, né, Gil? A gente ter um equipamento de ponta, equipamentos melhores, equipamentos novos que vão ao encontro das necessidades da Polícia Militar, né, no tocante à atuação não só da Rádio Patrulha, mas também do policiamento preventivo e demais ações da Polícia Militar aqui no Estado. Né. Eu acredito que isso, como eu já disse, né, valoriza o policial militar que está trabalhando. Imagina passar de uma viatura, né, que já está com quase, em termos de viaturas aí, com quase 200 mil quilômetros rodados. Né. Então, passar de uma viatura que já está, apresenta diversos problemas, né, e pegar uma viatura nova, com um motor bom, com um conforto para o policial militar, né? E isso também reflete no atendimento, né, do próprio policial, na velocidade de deslocamento para atendimento das ocorrências de emergência. Então é um conjunto, né? A gente procura, como eu já disse também, valorizar o policial militar e melhorar o atendimento da Polícia Militar na ponta. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a chegada de duas novas viaturas na última quinta-feira, dia 13 de agosto. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.